escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Boas festas. São os votos da Antena Web nesta manhã de véspera de Natal. O Pai Natal está a chegar. De vez em quando, vai dormindo. Mas hoje acordou bem cedo, às 5h45 da madrugada, hora do Pão Norte e Portugal de Natal, para trazer os seus presentes requintados para a estação radiofónica mais ouvida em minha casa, a Rádio Antena Web. E é nesta manhã de 24 de dezembro de 2011 que chegas para lá e que o Amilcar Alhambras introduz o seu companheiro palhaço Epifânio, Oscar Alhinho, para a primeira intervenção conjunta deste programa, que normalmente tem intervenções conjuntas, e por isso hoje vai ter novamente, não é possível, véspera Natal, que vamos mudar o esquema deste programa. Portanto, Oscar, faça o favor de largar o teclado e falar com a boca. A tua boca tem um som esquisito. São João, dá cá um balão. Está bem, portanto, ouvintes, bem-vindos a mais uma vídeo. Olá, boa noite, bem-vinda, que eu já me esquecia de que agora tenho que estar a boa noite, não é? Não é? Então está a boa noite? Então não é, na semana passada não disse boa tarde de noite, uma coisa assim qualquer do género. Porque és burro. Pronto, mas não deixa de fazer sentido. Vais ter que desligar o arco, vou ligar o computador, mas está bem. Vai-te divertindo enquanto podes, daqui a 2 minutos eu tiro-te a brincar. Não, tiras outra coisa ali. Não tem mais, está tudo cheio. Pronto, tu tiras outra coisa que está cheia. Ah, é, está bem. Pronto, ora pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso Escolhes Tu, Escolho Eu. 63. Não, nós é que sabemos que era 64 e era 62 na semana passada. Não é nada. Era. Nós sabemos que era 66, era 64, hoje é 65. E o que é que eu disse? Hoje é 75, hoje é 75, exatamente, é a idade da reforma. Exatamente, mesmo. Então vamos de fora, vamos embora, seguir este programa não fazer mais nada. Exatamente. Bem, qual é que é a vantagem de não fazer mais nada? Vantagem principal, não há nada em atraso. Pronto. Muito bem, se não faz nada, certeza que não fica nada em atraso. Exatamente. Anda lá, faz o teu resumo da semana, e vou-te cortar o órgão, já te avisei. Vais cortar o órgão? Às fatias, às rodelas. Vou desligar, está mal. Está bem. Ah, disse que eu ia tirando coisa. Sim. Tira o outro telefone. Ai, ai. Ah, então, eu não vou receber as chamadas em estúdio. As minhas namoradas agora têm que esperar, não é? Isto é o preço, assim. Deve ser. Racista. Assiste, pá. Ah, desliga-me o computador, desliga. Já tinhas começado o resumo há 50 horas. Ah! Domingo, dia 19 de dezembro, 18 de dezembro. Não me lembro! Ah, bom! Segunda-feira, 19 de dezembro! Também não! O que é que passou esta semana? Não faço a mínima ideia! Aconteceu? Tiveste mais rádio? Recebi um convite para passar a passagem de ano? Recebeste um convite para passar a passagem de ano? É verdade! Mas como é que não tem nenhum recusaste com o convite dizer? Parcialmente! Depois do ano passado, é que vais lá? Depois do quê? Ah, sim, pois. Não, sabes o que é? Porque... já não vinha cá desde o ano passado. É uma boa filosofia. Sabes o que é a filosofia? É que um pequeno. Sabes que eu tinha uma pessoa. Eu tenho uma pessoa na minha família que quando passa o ano me diz: ei, já não te vi há um ano. Qual é a piada disso? Não é há um ano, desde o ano passado. Não é há um ano. Mas muitas pessoas dizem isso e não têm propriamente piada. Por isso, porque é que tu te rias com esse formato? Ah, não? Pronto, está bem. Então, pronto. Muita piada. Ah, é que não está tudo. Isto hoje, aos poucos. Ah, vês? Hoje venho bem. Como é que se diz? Apetrechado. Já ouvi o João Isidro de manhã, antes de vir para aqui. Bem, isto hoje temos um fato inédito. na... Se na semana passada, ou há duas semanas, tivemos a gravação mais próxima das 6 horas, aliás, até passamos as 6, não foi? Oh, Carol, sim. Na semana passada. Olha, sei outro... Já fiz. Esta semana temos também um fato inédito. É que aqui o Amilcar está acordado desde as 5h45 da madrugada e não voltou a dormir. Eu não estou acordado desde as 5h45. O Amilcar sou eu. Ah! Já não sabes o teu nome. Ah, pois é. Isto é da idade. Esqueci de tomar os comprimidos. É isso. Pronto, sabes como é que é. Pois está bem. Ora bom, nesta véspera de Natal, a gente pergunta aos estimados ouvintes, que ninguém vai responder, quais são... Qual é a sua modalidade preferida na véspera de Natal? Ou seja, dá mais valor às compras, dá mais valor à família, para si a família são os amigos, como é que passa o Natal? Eu estou a fazer estas perguntas todas, acho que vai responder a seguir, já que os ouvintes ainda não têm a possibilidade de responder em direto via Skype. O que eu te pergunto é isso, o Natal para ti é o quê? O quê? Ora bem, sabes que eu, portanto, para começar eu não festejo o Natal. Portanto, só para começar podias meter outra musiquinha, não é? Ah, é? Mas posso continuar a falar? Tem aqui uma musiquinha assim, tipo... Uma que nunca passou por aqui. Não é esta. É esta, precisamente. É esta. Nunca passou por aqui. Baixo. Baixo? Sim. Você nunca consigo baixar. Ah, não percebi. Vá lá aí. Então, para mim, é assim, para mim tudo eu não festejo Natal, não é? Pronto, eu não festejo Natal. Mas assim, o que é que foi para mim o Natal? Para mim o Natal... era a festa que celebrava um aniversário. Só que em vez de ser um aniversário o meu, o teu, o seu, o deles, ou, enfim, era o aniversário de Jesus Cristo. Para mim, era o dia 25 de dezembro, era esse dia. Claro que a gente já sabe como é que é, não é? Eu, como criança, desejava sempre abrir as prendas o mais cedo possível, não é? Se calhar muitos adultos não as passam por essa experiência, não é? Tu vês o Glee? Não. Uma delas continua a acreditar no Pai Natal. Continua. Pronto. Como mas, enfim, sabes... mas depois comecei a pensar... Ok, Jesus Cristo existiu, tudo bem... Pronto, enfim, não vale a pena estar aqui a teorizar, mas o que interessa é que para mim o Natal perdeu, de facto, muita importância, porque para mim o Natal deixou de ser a festa que comemora o aniversário, passou a ser a festa da hipocrisia. Porque tu vês... enfim, pessoas que precisam passam fome o ano todo, pessoas que precisam... passam frio o ano todo e pessoas que precisam de amigos, por exemplo, precisam no ano todo, não é? E tu vês, por exemplo, pessoas que não ligam. Ora, ainda passei por essa experiência ontem e a única coisa que eu fiz foi pagar o e-mail. Recebi um e-mail ontem de uma pessoa que não me fala há precisamente um ano. Foi o ano que foi a altura em que mandou uma mensagem de Natal. Mandou uma mensagem ontem de Natal para mim, para mais de 30 pessoas, a desejar boas festas aos amigos que tinham muitas saudades. Pois, e hoje em dia é tão fácil matar saudades se a gente quiser. Mas pronto, está bem. Eu finjo que até acredito e apaguei. Tive a gentileza de apagar o e-mail, podia ter feito pior, podia ter respondido de forma indelicada, não é? Mas não. Mas tu não és indelicado. Dado que a pessoa também, de facto, já me ajudou muito e valeu-me muito. Enfim. Há que ter isso em consideração na altura de reagirmos perante os animais das pessoas. Isso. Ias dizer perante os animais? Não, estou a ver um animal ali na rua. Está bem. Pronto. Ah, não, é a minha fotografia. Também parecia. Mas pronto. E então, para mim o Natal é isso. O que é que é mais importante? Para mim o mais importante do Natal... E devido a estes problemas técnicos, são as condições que nos oferecem. Sim. Ah, pois foi. Assim, para mim o Natal, o que é que tem mais importante? É as prendas. É as prendas. Porque a família é importante da mesma forma no todo. Prendas... Apesar de tudo, apesar de não acreditar, há sempre quem dê, não é? Alguma coisa, e há sempre quem prefira simbolizar, não é simbolizar, marcar essa data. E depois não é só isso. Hoje falaste numa prenda, que neste caso é uma companhia. É um presente-presente. Exatamente, é um presente-presente. E diga-se lá, que melhor presente é que eu poderia querer, não é? Não podia querer... Cá está! E eu ontem estava a comentar com o referido da pessoa. E entre 50 presentes que eu podia oferecer, o melhor seria o presente-presente. Lá está, tu dás-me razão sem saber. E pronto, para mim é isso, não é? Pronto, felizmente tenho a oportunidade de ter esta companhia mais vezes ao longo do ano. Mas quando digamos, quando é este tipo de presentes, digamos assim, quando são presentes-presenças, então aí, opá, que seja Natal todos os dias. Pronto. Agora, e depois não só isso. Há muita coisa que se aproveita no Natal. Muitas pessoas... Tu o que é que tu queres? Dinheiro. Pronto. Por exemplo. Não há nada que eu precise. Mas isso não é só no Natal que pedem? Não é isso. Mas é a altura em que me perguntam. O que é que tu queres? Pronto, dinheiro. A verdade é que ele faz falta. E a verdade é que é uma grande ajuda para várias coisas. Quando tinha o futebol... Por exemplo, quando tinha o futebol em Portugal... Quando tinha o futebol em Portugal, por exemplo, servia para pagar o futebol em Portugal, ou seja, era a altura ideal, não é? As pessoas, ou seja, por vários motivos, o Natal acabou por se tornar mais importante nos presentes. Além de mais, se formos todos a pensar um bocadinho, não é? Para a maior parte das pessoas, o mais importante não é a família, o mais importante é mesmo os presentes. Só que fica bem dizer que é a família, não é? A família, os amigos, paz e amor. Para mim, continua a ser. O convívio familiar. Se tiver convívio familiar, sem receber nenhum presente, fico todo contente. Pronto, mas repara, mas tu tens... E sem dar presente, também fico todo contente também. Pronto, mas percebes? Mas tu tens um convívio familiar que sabes que é sincero. Não é aquele tipo de, por exemplo, de pessoas a quem tu não ligas nenhuma o ano todo. Mas sabe que é Natal? Ai, Feliz Natal! Eu gosto tanto de ti, tio, que já não te vejo há 50 anos. Ah, meu tipo, é assim. Ou então do estilo... Ei, oh mano, sei lá, pronto, és filho único, mas imagina. Pronto, se não puderes dizer isto, pões o pi por cima. sei lá, pronto, ela imagina dizer: ei, meu irmão, gosto tanto de ti, irmão. Ora, fogo, nem deu nada, fogo. Oh, filho da culpa. Mas vocês, há muito essa imagem, não é? E eu, sinceramente, já assisti a isso, já presenciei isso muitas vezes. Para mim, o Natal talvez seja a festa. Talvez seja o momento onde há mais hipocrisia, ou a altura onde há mais hipocrisia. Mas lógico que em alguma altura há pessoas que aproveitam isso para ser mais solidárias. Não é? Mas isso, por exemplo, há pessoas que ajudam o ano todo, não é? E nós também vi um caso desses, ajudam o ano todo crianças e pessoas carenciadas e aproveitam a altura de Natal para se vestir para Natal e chamar mais atenção e conseguir ajudar mais gente. Nesses casos, Natal é uma coisa benéfica, mas sinceramente, eu até acho que é uma ofensa às pessoas que acreditam. Na religião, que isto no fundo é uma festa religiosa, as pessoas que acreditam na religião. Para já é feriado. Para já, sim. Para já! Eu faço a impressão. Pessoas, como é que há pessoas que conseguem ser de facto crentes e chegar ao Natal e preocupar-se mais com os bens materiais do que os bens imateriais? Isso faz muita impressão. É por isso que eu, quando me desejo um bom Natal, retribuo por simpatia, mas. A maior parte das pessoas já sabem que eu não festejo Natal e não tenho problema nenhum em dizê-lo, porque de facto, pronto, para mim o Natal é como um dia qualquer. Pronto. Está concluído? Está concluído. Vamos. Ah, e mais uma vez, obrigado pelo presente. Obrigado aos meus pais! Ora bom, vamos à primeira intervenção de hoje. A primeira música já passou aqui, mas não passou aqui. O que é que eu quero dizer com isto, Oscaradinho? Não sei, a mil caralhadas. És burro! O que eu quero dizer é que... Já passou, mas não foi mesmo a versão. Exatamente. Yeah. A versão que ouvimos aqui é a cassete que eu tenho e perguntou até porquê é que eu vou trazer outra vez. Primeiro, para relembrar que o filme ao qual me vou referir é o único que eu vi até hoje que me faz chorar. E então... Olha, eu por acaso nunca vi nenhum filme que fizesse chorar. Pois, nunca viste um filme? Ora, exatamente, outra vez. E então eu estive... És inteligente. Sim, senhora. Isso é de Natal ou é assim todo ano? Queres levar na fuça? Não é por ser Natal que não levas na fuça, não é mesmo? Tá bem. Tá bem? Au! Ai, esqueci-me que já na altura, desculpa lá. Mas na montagem alterei. Tá bem. Quer dizer, se eu passar 2 horas a dar o show, o que é que tu dizes? Au! Quando lembrei que tinha de queixar. Parece um jogador de futebol. Quando toca um Iken passar 2 metros. Ora bem! Porquê é que eu trago? Este filme há uma cena, vou lembrar para quem não ouviu a emissão. Olha, agora que eu estou aqui a pensar, desculpa lá. Mas é ele, sim. Tu estás-me a forçar a ser mal educado? Então tu costas virada para o público? Virada para o público. Está bem, então fica aí e fala assim com as tuas condições que te oferecem. E então eu... Há uma cena em que o... Estamos a falar para já de A Christmas Carol, um conto de Natal, original de 1843, fez na segunda-feira 168 anos. Acho eu. Foi. 19 de dezembro de 1843, Charles Dickens criou este A Christmas Carol, um conto de Natal, que foi publicado pela primeira vez, precisamente neste dia, por Chapman and All. Sabes o que é? Chapman and All era uma editora de Londres. A história conta... O conto. Relata a história de Ebenezer Scrooge. Eu pensei que fosse Ebenezer. Que era um ambicioso e só queria dinheiro para ele, quanto mais melhor, e não queria saber nada do Natal. E até no próprio dia, na véspera de Natal, o empregado dele, que é o Jacob Marley, que nesta versão... O Ebenezer Scrooge já representava pelo Tio Patinhas e o Jacob Marley pelo Rato Mickey. Portanto, estamos a falar, obviamente, de uma versão Walt Disney criada em 1983, se não me engano. Exatamente, 1983. Portanto, a 20 de outubro de 1983. Já lá vão 28 anos. Onde é que nós estávamos em 83? Em 83? Com as galinhas na Zâmbia, não é? Na Zâmbia? Não, eu já estava no Zanzibar. Exatamente. E então nós, em 83, vimos esta... Olha, sabes que eu apaguei a minha música fixa? Ah, está aqui, está. Vimos esta versão pela primeira vez e há lá uma cena em que retrata bem, se calhar, o que se passa mesmo cá, em algumas casas. Em que... Nós não estávamos a falar de videojogos. E então em que a família está lá, está o Mickey, que é o Jacob Marley, a sua mulher e mais... 3 filhos, acho que são 3. E o mais novo tem uma deficiência e mal consegue andar e não tem muito tempo de vida. E então, na altura do jantar de Natal, da véspera de Natal, enquanto o fantasma do presente, tu lembras disso? O fantasma do passado, do presente e do futuro. Lembro. Enquanto o fantasma do presente está a mostrar o Ebenezer Scrooge como é que está a vida. Como é que está a vida. Obrigado, a vida familiar dele lá em casa, ele só tem. O jantar de Natal posto de 4 é uma coxa de frango pequenina e uma rodela de ervilha. E então quando se apercebem que o tal miúdo, depois de ser, que mal consegue caminhar, quando se apercebem que a comida vai quase toda para ele, e ele olha para o prato do pai e vê o Jacob Marley e o Mickey, a comida dele era só uma rodela de ervilha e estava a cortar a ervilha a meio para demorar mais um bocado, era a comida dele. E o filho, ao ver isso, pegou na coxa de frango e ofereceu ao pai. Ele ficou muito acariciado, tal, muito ternurento. E o Ebenezer Scrooge cá fora a perguntar, mas eles tinham ali tanta comida, porque eles tinham um panelão, mesmo gordo e alto, num lume. Uhum. Era a roupa dele, que ele mandava a roupa para um empregado para a mulher dele lavar. Era para isso que eles gastavam a lenha lá de casa. Pronto, é a única cena de todos os filmes que eu já vi que me consegue com isso. E agora, há outro pormenor a juntar. Além de hoje, se é véspera de Natal. Ah, nós estamos a gravar mesmo na véspera de Natal. Exatamente. Para as pessoas ligadas ao desporto, por exemplo, posso dizer que o Tio Nacional jogou com 9 elementos e ganhou mesmo assim ao Moreirense. Portanto, não somos mentirosos. Não sabias? És bobo. Não sabia. E arrumou o Moreirense. Isso é música ambiente. Isso. Arrumou o Moreirense da taça e está nas minhas finais. É? Nós sabemos. Estava ela devia ser Moreirense a mandar o Nacional de fora. Olha, ficavam duas equipas da segunda, ao Moreirense e Moreirense. Mas eu quero a ficha do Tirsense, assim, estás a ver? E o Candal, não é? E o Candal, que era? Candal canidiam na final. Isso era um espetáculo. 10 pessoas a assistir. Assim, tipo, assim na RTP, estás a ver, final, Clube Desportivo de Candal, Sport Clube Canidelo. Aí era a caçá-lo e o... Comê-lo. O que eu estava a dizer é que, da quarta-feira, o Oscar Alhinho foi jantar na minha casa e nós íamos ver este filme, que é para ele pela primeira vez assistir a isto comigo. E o que aconteceu? A fita não deu. Filha da puta. Ai, foi essa? Pois foi essa, era isto, o Natal com o Mickey. Ah... E pela primeira vez, eu todos os anos vejo isto, sobretudo na altura de Natal, mas às vezes sem ser na altura de Natal, e a ver com ele na quarta-feira e a fita não deu. Sacana. Andou ali dizendo, bem que tirei, andei ali a fazer o que faz, e pronto, ficámos sem ver o filme. Sabes que, por acaso, eu tinha uma cassete do JTR. Eu tinha uma cassete daquela Japão no rádio. Era uma do JTR, por acaso era muito fixe. E que era, mas era totalmente diferente. Era mesmo em filme, não era desenho animado. Era em filme. E era brutal. Era fantástica. E era mesmo o espírito de Natal. Era uma coisa lindíssima, por acaso é. E esta entrada ficou também. É lindo isto. Isto é lindo. Ora bom, nomeado para Oscar em 84, perdeu na altura para Domingo em Nova York. Este filme, produzido e dirigido por Bernie Mattinson, já trouxemos aqui a versão da minha cassete de vídeo, portanto, a versão brasileira é Roberto Richas, mas hoje vamos trazer a versão portuguesa, que até, em qualidade sonora, já vai em 20 minutos, em qualidade sonora está melhor do que a que ouvimos há uns tempos. Acho que até já foi no ano passado. Mas também temos aqui o histórico, pois ouvimos, depois confirmamos isto. Portanto, vamos embora ouvir a música inicial da versão da Walt Disney de A Christmas Carol, portanto, Um Natal com Ike, e é a primeira música de emissão de 24 de dezembro de 2011. Escolhes tu, E porque é Natal, já agora, porque não, porque é Natal, vamos uma música muito apropriada, digo eu, por efeito, depois vou fazer fade out. Aleluia! Auf dem. Ave Maria. Faça uma música, voltamos aqui um bocadinho. Então já estamos aqui. Pois, mas a música vai ser esta. Estou a brincar. Pronto, a música já acabou. Estamos de volta. Na música, pá. 20 segundos. É brutal, brutal. Se todas as músicas fossem assim, a gente já podia falar 20 minutos à vontade. Já podíamos ter meia hora de programa. Exato. Se nós falarmos 20 minutos por cada intervenção, só as falas dão 2 horas. Porquê é que achas que eu tento evitar as tuas testamentos sobre Sócrates e o governo e o Estado do país e não sei o quê? Está bem. Então vamos lá à minha fala, que vai ser, de facto, muito curta. Queres ver? Na série? 15 minutos. Não, vais ver. Está bem, toma. Então, olha. Até vou estar calmo. Até vou só colocar aqui uma música assim à maneira. Tem que ser uma música fixe. Senão isto não tem piada nenhuma. São estes momentos em que retiram... Okay, é isso mesmo. Próxima música vai ser de João Portugal. Para sempre, Bom Natal. É uma música que... Aliás, eu não vou verificar aqui o nome, porque sei que não é sempre... Sei que não é muito assim, mas é um nome parecido. A música é cantada então por João Portugal, ex-integrante dos primeiros excessos, isto porque houve segundos. Esta música foi gravada, portanto, já após a separação da banda, isto já no ano 2000. É, de facto, uma música lindíssima. Sempre Feliz Natal. Exatamente, é isso. Então, era o que eu disse, era parecido. Para Sempre Feliz Natal, pronto. Esta música, ela é cantada... É uma coisa muito particular que tem esta música, é... De vez em quando tem testemunhos, no fundo, de crianças, não é? A dizer que, pronto, quando beijinhos e abraços para os pais, ou porque o pai está preso, ou porque a mãe não pode estar com ele, enfim. por vários motivos. É uma música muito bonita. Não só me reporta a esta altura, mas também reporta-me aos tempos em que eu ficava no quarto da minha irmã, na minha antiga casa. Ela ia trabalhar, saía já não sei que horas, acho que era às 11. Na altura em que havia família, no fundo, não é? Eu ia buscá-la, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com as minhas cadelas. E então, era de facto um momento muito bonito, mas até lá eu ficava a ouvir rádios locais que apanhava, mas que soubiam as minhas músicas. Aliás, eu tinha que gravar algumas para uma cassete de áudio. E uma delas era esta. E, de facto, ou seja, reporta-me a essa altura, a uma noite de quarta-feira, mais especificamente, não sei como, mas reporta-me a uma noite de quarta-feira, em que eu, na altura, achava fantástico aquelas coisas todas que havia, aquelas músicas todas que haviam, aquelas rádios todas que haviam. Havia. Hoje havia, em dia... não... É, há, haver, estás é, prolongar, terceiro singular. Estás-me a prolongar a intervenção. Ah, pois, eu vou ficar com lá. Entretanto, pronto, hoje em dia muitas rádios locais daquelas já não existem. É uma pena, mas pronto. Guardam-se grandes recordações. Pronto, e então foi este motivo que me levou a escolher esta música, ou estes motivos que me levaram a escolher esta música. Primeiro, o facto de ser Natal. E segundo, o facto de me reportar precisamente a uma altura lindíssima, numa altura em que eu ainda acreditava, não tenho medo nenhum de dizer, numa altura em que eu ainda acreditava em Deus, ainda acreditava no Natal, e ainda o festejava também, como é lógico, festejava o Natal, e eu adorava estas músicas, vibrava com estas músicas, sentia-me, comovia-me com estas crianças, enfim, e pronto, e era também recordar um bocadinho os meus tempos de adolescente, os tempos em que havia família, os tempos em que a minha irmã lembrava lá em casa, enfim, recordar tempos idos. E esta música era muito bonita e transporta precisamente a esta altura. Já agora fechas nos 4 minutos. Pronto, 3, vamos então 2, ouvir 1. João Portugal. Eu sei que já passou os 4 minutos, por isso já posso dizer. Tem o nome da música? Porque eu não ia, pois eu não ia conseguir dizer, por isso é que eu calei. Então vamos ouvir João Portugal com Sempre Feliz Natal. Esta noite vais ter uma surpresa, enfeitada por um simples sentimento. A magia que se vê aqui tão perto enfeitiça esta quadra de Natal. Vamos dar conforto, muita coragem, combater a tristeza e a solidão. Peço ao mundo que não esqueça esta mensagem e gritar bem alto, sempre Feliz Natal. É bom ficar ao pé de ti, cada momento a sorrir. Tu és a luz do meu olhar. Farei tudo para teres um bom Natal. Eu gostava de encontrar o Pai Natal e pedir um sorriso, muitos brinquedos para dar às crianças do mundo inteiro. Vou cantar esta canção só para ti e gritar bem alto, sempre Feliz Natal. Feliz Natal. bom Natal. Gostava de ter uma família. Gostava de passar o Natal com o meu pai. Se eu não for passar o Natal com ele, desejo-lhe um bom Natal. Queria dizer um Feliz Natal para a minha família. Quero passar o Natal com a minha mãe. É bom ficar ao pé de ti. Ficar ao pé de ti. Sentir cada momento a sorrir. A sorrir. Tu és a luz do meu olhar. A luz do meu olhar. Para tu cantares um bom Natal. Farei tudo para teres um bom Natal. Que não toco bem, é? Tocas mal. A verdade é que eu vinha petrechado. Abiertes? E isto é assim. Eu tinha avisado que na semana passada ia trazer umas coisinhas, pormenores. Um deles acabei de falar, foi no jantar de Natal lá da empresa. Mas, se eu vinha petrechado, vamos lá ouvir coisas. O primeiro coiso é este. Olha, ainda não chega, porque não até à noite já deu não sei o que de fado, outra vez na RTP. Cantar agora? E para o ano, o cantar alentejano? Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Não sabes da última, se não já sabes. Então foi o que tu disse, não sabes. Oh. Por acaso não foste o que me disseste? Então disse aqui na emissão. Isto é de 10 de dezembro de 2011, há duas semanas, em que o Carlos disse, já sabes da última, cantar alentejano? Que pode ser candidato a património material da humanidade. E eu disse, então foi o que tu disse. E aqui o Oscar respondeu, não, por acaso não foste o que me disseste. E então, no final desta pequena conversa, ficou um desafio. Por acaso não foste o que me disseste? Então disse aqui na emissão, está gravado, vamos ouvir? Vamos ouvir. Então vamos ouvir, 13 de dezembro. A seguir ao fado, já se pensa, já se fala, já se comenta, já se até supõe que há mais dois candidatos, ou possíveis candidatos, ou possíveis todos os possíveis projetos para património material da humanidade. São eles. Número 1. Cantar alentejano. Oh. Número 2. Dieta mediterrânica. Mas o cantar alentejano até me parece bem. Hum. Não falas? Este caraças, a gente nunca se desentende nada, mas já é a terceira vez que eu faço isto. Eu digo-lhe uma coisa, não foste tu que me disseste. Não, eu já sabia, já com a história do Dropbox, fui eu que lhe dei a conhecer por causa da minha filha, que é a Rodrigo, até lhe falei nada. Tu até disseste, eu tenho lá o registro, a próxima vez foram lá à casa, está lá o registro do agradecimento em nome da Rádio Antena Web, porque a Dropbox ia dar muito jeito. Fui eu que lhe dei, não, e depois bem este, já conhece a Dropbox, e isto foi o calentar no Jano, já sabes do último, não, por acaso não foste o que me disseste. Vamos ouvir, então já ouvimos. Estou à espera que tu fales. O que é que eu posso dizer? Que a música que tu tocar é bonita, por exemplo. Exato, e está um belo som lá fora, bom para andar para sair. Por exemplo, também. Pois é. Que mania tu, pá. Quando eu digo que fui eu sei que fui. Posso não me lembrar das coisas, mas quando digo que fui, que disse alguma coisa, quer dizer que sei que disse. O que é que eu te digo? Estou à espera que fales. Ai, a música é bonita, é. Sim. Mas era aquele Dropbox, continuo. Não fui eu. Não fui, foi o Zé. O Zé, coitadinho, está muito mal. Mas espera aí, já que estamos a mandar um com o outro, ainda tenho aqui mais, meus apontamentos. Ora bem, lê lá, quem está aqui? Então, esta parte de baixo. Não desceram ler, estavas a ler a parte de cima. Ah, mas é. Correção de nomes de músicas. Quando eu fiz o histórico, eu percebi. 7 de dezembro do ano passado, mas isto já comentamos na altura. Ela é a mulher mais sincera. Verdade! Mentira! Ou consequência? Se for um beijinho, quero consequência. Ah, a tua mentira. A música chama-se Ela é Sincera, de Dino Meira, não é? Ela é a mulher mais sincera. Mas essa não a tem meio. Ela é sincera, pronto. Estou a dizer. Mas tens outras. Ouça-me até ao fim. Você gosta de falar. Ouça-me quando tens até ao fim, tal como eu ouvi até ao fim. Exato. Sobretudo quanto tempo calado. Tu disseste, o Boca Antigas, a música chamada de 1909 não sei o quê. Ou 2000 e não sei o quê. Música chamada... E eu disse primeiro assim. Música de 1900 não sei o quê. Como é que chama a música? Não sobre sei. A moeda europeia. Euro. Tá bom! Mas eu não disse... Tá bom! Mas eu não disse 1900 e coisa ou 2015. Eu não estou falando, nem tenho aqui indicação do nome. Pois. 21 de maio. A descoberta do euro. É o nome da melodia. Mas há mais! Mas eu também não tenho. Mas eu também não tenho meio. Há mais! Você também não tem. Eu estou a dizer que tem mais. Eu estou a dizer que dá os nomes errados e depois iludes as pessoas. E depois aparece com uma outra a dizer que estou na margem. Olivença! Onda Choque, 17 de setembro. Mas que Olivença! Mas que Olivença! Tem fé, ó Olivença! Pronto! Mas que é isso? Mas eu não disse mentira! Só disseste, agora só disse metade dos títulos das músicas. Vou dar a mesma coisa. Não, eu vou ver, não sei. A única coisa que estava incorreta era o primeiro nome. Os outros dois nomes não estavam incorretos. Só disse metade do. Não interessa! Incompletos. E já falei na semana passada que aquelas músicas do Herman e do Nicolau era Joel Branco. Tu andas a ouvir Nicolau a mais. Joel Branco. Tu acho que andas a sonhar com o Nicolau. Então olha, Olho vivo! Eu tenho culpa que o senhor da Renascença diga lá: Herman José e Nicolau. Pois é, mas. Anda um outro nome. O que eu tenho a dizer é que vamos passar de 1983 para 1996, portanto vamos avançar, ora bem, 4 vezes 4, 8, 96, 8 anos. 13, 8 mais 5, 9. Ah, isso, foi. 9 fora, isso. Vamos avançar 13 anos para um filme chamado O Corcunda de Notre Dame, que foi baseado no original de Victor Hugo. E, mais uma vez, Walt Disney, já que estamos em véspera de Natal, que é sobretudo depois mais pequeninos receberem prendas, não vamos dar prendas a ninguém, mas... Calma! Para a música! Calma! Pronto, calma! Vamos escutar mais 4 músicas como nos outros programas todos. E então, foi o 34º filme de Disney, um filme animado, como é óbvio. Sabes que é o Quasimodo? É o Corcunda. Ah, yeah. É verdade. Kiro Weiss e Gary Truesdale, e produzida por Don Ann, além dos dois diretores, deram um modo. Quem é Demi Moore? Conheces este nome? Demi Moore? Também eu, hein? Demi Moore. Também eu. Era uma das vozes da versão inglesa. Ou é atriz, ou ator. Obrigado. Ou cantor, ou cantora. Calma! Pergunta para o público! Quem é Demi Moore? É uma atriz. A matriz! Eu disse que era matriz. Vês? Acertei, vês? Pronto. Tu não sabias quem era. Aponta aí, para a semana traz o papel. Ah, tu não sabias quem era, mas eu sabia, disse que era matriz, vês? Eu não sabia quem era, eu disse. Eu sei quem é esta Demi Moore, eu estou a conhecer o nome. Vamos ouvir, para a semana vamos ouvir essa emissão. Não, para a semana vamos ouvir essa emissão. E aí vamos ver quem vai ficar. Tu disseste, estou a conhecer o nome. E eu disse, é uma atriz. Portanto, mesmo que dissesses, eu conheço, ou mesmo que tenhas dito, eu conheço, eu não sei, primeiro é mentira, tu não a conheces. Pumbas, 1-0. E depois eu disse, é atriz. Pumbas, 2-0. Porque eu não disse que a conhecia. Eu só disse que coisa. Sim, podes continuar. Olha, o Quasimodo, eu sabes que eu pensei que Quasimodo fosse alguém que quase não se conseguia mexer. E eu não sei porque se sabia sempre que era quase imóvel. É verdade. 91 minutos de película. Para este filme de 1996, fiquei agora a saber que é um Corcunda Notre Dame 2, nunca ouvi, de 2002. Na versão portuguesa é Roberto Fonseca, tivemos uma música que eu não conhecia até ao dia em que... Em que? No dia 25 de dezembro de 2005, se não me engano. Portanto, o Natal dá 6 anos. Ah, faz se não te enganas, quer dizer que também te podes enganar. Ora bem, tu queres levar assim ou como é? Faz amanhã 6 anos em que eu estava na minha avó com 3 primos meus. Tens a certeza que eram 3? Não seriam mais ou menos? Tu queres levar mesmo na fuça e depois 2 elefantes e 3 hipopótamos em cima de ti? Epá, a parte dos elefantes e de hipopótamos dispensos. Já agora a parte de lá na fuça pode ser. Ai, ah! Ai não, eu tenho que me enxergar. Au! E então estávamos os 4 a ver a SIC. Posso dizer que era a SIC? Também se não já disse. Estava a dar pois só... um pin em cima da SIC. Ai, eu também disse SIC. Oh, pronto, ao cada emissão, a intervenção foi tão curta. Eu tive caladinho, só falei no avião porque não é avião, é via. Ya, yaja, não há aja. Sim, continua. E agora tu já vem 10 minutos e 15. Ya. E o que eu estava a dizer era que a SIC forneceu aos seus telespectadores uma coletânea de apenas de melodias da Disney, todas elas cantadas em português, até que, num certo momento, bom, bom, aparece a Sara Tavares a cantar Longe do mundo, agora é que podes tocar, mas perto, em piano de ti. Daí o tom. Mas perto de ti, pelo conforto, quem não esquece procuro à noite. É uma coisa, mas espera, só uma coisa. Assim que a coletânea saiu em CD? Não, tá, não foi um programa. Ah, então, não ofereceu a coletânea. Ofereceu aos telespectadores que estavam assistindo à televisão. Não. Se ofereceu... Calma. Se ofereceu é porque ninguém pagou por isso. E eu não paguei para estar a ver aquilo. Mas espera. Se tivesse sido em CD, as pessoas tinham que comprar. Mas por... espera aí. Agora não tem culpa, coitadinha. Mas olha uma coisa, não é ofereceu a coletânea, ofereceu a oportunidade, porque se ofereceu a coletânea era diferente, tinhas de ir o CD nas mões. Ah, bem. Ah, pois. Nas mões. Nas mões, percebes? Nas mões e nos pões também. Olha, está calado, escolhão. Então o que eu estava a dizer era que... Já não sei o que estava a dizer. Ah, estavam sim, cá. Entra a Sara Tavares longe do mundo. Mas entra com muito a casa? Ou... Eu não conhecia aquela música, porque acho que nunca tinha... Ou se tinha visto Corcunda Notre Dame, já tinha sido há muito ano. Portanto, em 96 já tinha 71, na altura não me recordo bem o que é que fazia. E ficámos... Eu vou verificar, eu acho que há muito ano é uma expressão incorreta. Eu acho que por isso é que eu o digo, os velhotes dizem coisas incorretas. Tu devias saber isto também. Eu acho que tinha sido há muitos anos. Quem diz há 10 anos atrás e quem diz hajam e haviam. Mas isso aprendi contigo. Pois é, foi o que eu disse. Pois. E esta música faz-me reportar a esse dia em que estavam os 4 primos, hoje praticamente... Quer dizer, não é impossível, porque amanhã também vai acontecer. Amanhã não, faz mal. Não sei. Mas estavam 4 primos ali juntos, como se tivéssemos outra vez 9 anos a assistir a coisas da Disney. E, mas assistimos 4 com atenção e até o fim. E eu ia esta música. Cada um tinha as suas memórias, não é? Dos filmes e tal. Cada música que passava. O Anjo do Mundo! O Trem Smith faz-me reportar também. Há 22 de junho, parte 1. Portanto, viajamos até ao Palácio Cristal. E que ela metia isto no, na frase dos internets. Uhum. Longe do mundo, mas perto de ti. Sabes quem era esse ti? Era tu. Não! Ah, não. Não sabes? Não. Nem eu, até hoje estou para saber. Mas A música também associa tal personagem. E portanto, mais uma música bonita, mais um filme americano de Walt Disney. Sara Tavares, em 1996, foi a sua segunda compilação, já que a primeira foi Chuva de Estrelas. Sabes que música é que ela cantou na Chuva de Estrelas? Moment in Time. Cantou! É o que está escrito. Ui, tenho que ouvir isto no YouTube. É a compilação do Olha, sabe... É cara, olha, tu disseste. Olha, mais um erro. É One Moment in Time. Ah, não é um erro. Não é nenhum erro. É uma incompletude, digamos assim. Como é que tu... Qual foi a música que tu introduziste? Não sei de quando esta música também. Não quero saber. Foi essa, foi? Foi. Moment in, eu disse Moment in Time e não é... Moment in, é One Moment in Time. Ainda pronto. Uma versão remix que eu não conhecia... Já está. Só ouvi Moment in Time. Pronto, cá está. Mas não é nenhuma incorreção, é uma incompletude. Estás a ver? Mas diz-me mais alguma coisa. Ah, sabes que eu há dias ouvi a Rihanna cantar. Há dias assim. Olha, mas como é que tu adivinhaste? Que não deixam só, porque eu ontem falei nela no quadro de música, porque foi o ano 2010. Sabes quando? Ontem não, não foi ontem. Ouvi a Rihanna. Sabes que diz que a Camila está grávida? Foste tu? Não, pois é, por acaso... Ah, não sabe quem foi? Não sei, não perguntei, mas eu não fui de certeza. Não fui de certeza porque... Então porquê falaste na gravidez da Rihanna agora? Porque ia falar na Rihanna. Sabes que eu ouvi há tempos a Rihanna a cantar com 15 anos no YouTube? Sim, e... Ainda era pior que a Filipe Azevedo. Sabia fazer aquilo como deve ser. O nível dela com 15 anos deve estar semelhante ao da Adele agora, não é? Em certas partes. Ora bom, nós vamos escutar, já vai ser agora, Sara Tavares, Longe do Mundo. Nunca olhei nem para uma nem para outra para saber que será algo mais adulto do que outra. Longe do Mundo, eu coloquei na Notre Dame. Mas perto de ti, pronto, está bem. Tu queres que eu esteja perto de ti, estou perto. À 15ª tentativa, Sara Tavares em Longe do Mundo, pode ser? Recordações de família e de pessoas próximas, pode ser? Está bem, eu vejo. Olha, espera aí, parece uma coisa... Mas, já te esqueci. Não é trabalho hoje, é mestre Natal. Não, é mestre trabalho. Ah, tá bem, pronto. Ainda não há intervalo, pronto, tá bem. No intervalo vamos aqui dançar o Vira do Natal, o Vira do Christmas. Já, pode ser. Boa viagem. Boa viagem. Eu não sei se vais ouvir, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu pedi só uma estranha, coração perdeu. É ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Esquecida aqui Na Antena Web. Ai, que alegria! Qual é que é Natal, meu Deus? Não é isso, é pensamento de invenção pequenina. Ah, tá bem, desculpa. Mas tem que ser assim uma música mais. Sabes qual é a música já agora? Sei. Vai ser mesmo esta. Caros ouvintes, escutamos agora um tema de 1999. Esta melodia foi cantada pelos Anjos, ou seja, por Sérgio e Nelson. Teve ainda a participação especial da cantora Susana. Posso falar? Obrigado. Ai não. Esta música também me reporta, tal como a anterior, à época natalícia. Mas, ao contrário da anterior, esta reporta-me às minhas cassetes de vídeo. Na verdade, esta era a música 9 da nona cassete. Gravada no Sol Música, esta melodia era ainda o espelho da oportunidade que a música portuguesa tinha, em termos de telediscos, de ser apresentada ao grande público. A existência do Sol Música permitia precisamente isso, uma verdadeira valorização da música portuguesa. Levarmo-nos ao ano de 1999 significa também levar-vos ao tempo em que ainda havia família. O tempo em que, tal como uma criança de 13 anos, acreditava, talvez já não no Pai Natal, mas no Natal e no seu simbolismo. Passava as tardes da véspera de Natal à espera que os doces estivessem prontos. Comer a letria, o arroz doce ou o leite de creme quentinhos era uma magia única que não há música que volte atrás no tempo o suficiente para me transportar a esse sabor. As rabanadas eram o doce típico e, curiosamente, são aqueles doces que me reportam quando penso nesta melodia. Passamos também a ouvir, nesta música, uma das vozes que mais gostei de ouvir até hoje. Precisamente, a de Susana. A melodia foi incluída numa edição especial no primeiro álbum dos Anjos. Quero voltar. Era um dos singles. Não sei se este seria ou não exatamente o nome do álbum, mas creio que sim. Vamos escutar então esta melodia de 1999, Anjos com Susana. Há pouco não disse por lapso, por equívoco, por falha minha, o nome do tema, mas chama-se essa melodia Nesta Noite Branca. Escutemos então, dando depois lugar à escolha do escolhão Nuno Miguel, que neste caso escolhão esquerdo. É o escolhão esquerdo, porque está ao meu lado esquerdo, naturalmente. Com o microfone no meio. Sim, já agora também refira-se com o microfone no meio. Quer que eu fique completo? Voltamos depois desta música, desta bonita melodia. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar então dentro de alguns instantes, juntamente com um amigo e com a plateia, como podem olhar aqui, nas câmaras. Olha aí, vai filmar aí também. Foca mais, a fuça, tá bom. Pronto. E depois deste momento tão triste e deprimente, vamos continuar musicalmente. Este escolhes tu ou escolho eu. E eu volto dentro de alguns instantes, recapitulando apenas Anjos com Susana nesta noite branca. Sou um boneco de neve. Eu tenho a certeza que vejo toda a gente feliz. Sobre a mesa há cores e sabores. Só eu não paro de pensar em ti. Quem me dera estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. Ao guardado. Mas o gajo está caminho, olha. Queres ver, olha? Por acaso, pá, é. Isso é bonito. Eu não sei, mas por acaso é bonito. Olha para este style, olha para este style. Isso, Weather Night. Olha, olha. Nunca tinha ouvido tal. Agora na parte não sai do sítio e vê que ele toca. Não, olha, se eu parar, paro. Toca à vontade, toca sempre aí. Ai ai, tenho que aturar isto. Tenho que aturar isto. Tenho que aturar isto. Eu sempre usei a bateria, como é que isto fica? Deve ser que é bonito. Podes continuar. Ah, já posso agora? Não. Ora bem. Nós agora vamos viajar até noites. Voyage. E esta música é bada nice. Podes continuar. Nós agora vamos viajar até... até as noites da Arábia. Até 1996, recuamos até 1992 para escutar o que foi isso? Foi um efeito sonoro de viajar no tempo. Ah, parecia um Pai Natal a querer chegar. E é mesmo um Pai Natal a querer. Vamos escutar o que o Sr. Noel tem para trazer este nosso canto. Tenho para trazer muitos presentes. Ah, está bem. Olá, Carlos. Eu passei por aqui para desejar-te um Feliz Natal, para desejar-te o melhor que a vida possa te dar e trazer. Não vou desejar que tenhas muito dinheiro nem muita riqueza material, porque estas eu sei que tu serás capaz de conquistar à medida certa e no momento certo. Mas vou-te desejar sim que continues a cativar os teus amigos, que conquistes cada vez mais melhores e mais belas amizades, porque os valores morais, estes sim, são os que valem a pena. E neste Natal, que o Pai Natal consiga e que traga muita esperança, muita força e vontade de continuar em frente com o nosso projeto Antena Web ou outro projeto qualquer que tenhas na tua mente ou que tenhas para a tua vida. Feliz Natal, Carlos. Já agora, sintoniza-te. Natal. O Natal é quando o homem quiser. O homem é que só se lembra nesta época. Onde impere o faz de conta, alguma hipocrisia e toda a merda da realidade no homem. Feliz Natal e um ano novo cheio de propriedades. Aí é para sair. Vamos fazer outra vez. Vamos ouvir primeiro. E o dia passa a nascer, acordamos e continuamos. Muito frio a viver na rua. E o dia nasce a cantar. Vai levar, vai levar, vai levar. Olá, meu querido. Estou aqui para te desejar um Feliz Natal e um próspero ano de 2012. E que este ano te traga tudo de bom a nível profissional e pessoal. Com um beijão muito, muito grande desta tua grande amiga que nunca te esquece. Um beijo grande. Tchau. Oh, Olá, Carlos. Quero desejar-te um Feliz Natal, cheio de paz, amor e saúde. Trago-te também um grande beijinho e os votos de que o ano de 2012, que está mesmo aí à porta, seja repleto de muita sorte, sucesso e coragem. Vais precisar de tudo isto e muito mais para ultrapassar aqueles momentos menos bons que possam existir na tua vida pessoal e também na Antena Web. Contudo, quero dizer-te que és um excelente amigo, uma pessoa espetacular e eu tenho muito orgulho em te conhecer e ter-te comigo. Um ótimo Natal, um feliz ano de 2012 e, claro, um grande, grande, grande abraço, porque tu mereces. Beijinhos da tua amiga Joana Santos. Um Natal feliz e um excelente ano de 2012. Isto é tudo muito bonito, mas ninguém desejou bom carnaval, rapaz. Feliz São João e uma Santa Páscoa. Olha, caraças. E para terminar, ficas aqui com um jingle bell numa língua que eu nem sequer sei qual é, mas está bem. É muito bonito. Segundo presente de Natal da manhã, hã? Ora bom. Estou sem palavras. Diz, urso. Fala. Vamos até uma música de 1992 e... Não esqueço, ainda tens uma intervenção a seguir. Não sei, pois é... Das Noites das Arábias, porquê? Porque uma música começa: Noite da Arábia, mil dias de prazer. Eu escolhi essa música, que não é essa que estamos a ouvir, é outra chamada Pum Pum Pum Pum. Chamada O Mundo Ideal, por duas, três razões. Primeiro, não digo que é melhor, mas se eu tivesse de fazer uma lista das 5 melhores músicas que já ouvi em filmes da Disney, essa estava lá. Acho muito bonita. Quer dizer, quatro razões, lembro-me agora de uma. E vai, posso dizer já. Reporta-me aos meus tempos de infância, na minha quarta cassete de vídeo, ou sétima, ou faixa número 5, num aniversário meu em que eu estou a jogar um jogo de ténis, o Pete Sampras, na Mega Drive, com um primo meu. O meu pai está na sala e eu no quarto, e de lá dentro só se ouve: O mundo ideal é o privilégio de estar aqui! Era o Vicente do Amilcar a cantar, no seu dia de aniversário, só sabia cantar O Mundo Ideal. Não sabia cantar mais nada. E já um bocado atrasado, porque isto já foi para aí 95 ou 96 e este filme é de 92. 95 ou 96 é o mais à frente. Faz-me lembrar também o tapete. O que eu gostava, eu acho que o sonho mais frequente que eu tinha até há uns tempos, agora não, era voar. Andava a voar por aí, a circular, o transporte era muito mais fácil e podia visionar as coisas. Eu li um livro sobre o significado dos sonhos, um dicionário oficial. Em que isso quer dizer uma pessoa ambiciosa. Ambiciosa de género, de querer subir, de querer fazer, de subir na vida, fazer coisas mais importantes. O tapete reporta-me isso. E o mundo ideal reporta-me também ao que muitas vezes falamos aqui. De como é que seria se as pessoas fossem todas bondosas, umas com as outras. Não, neste caso, na música é o mundo ideal, sou eu e tu, Jasmine. Mas como seria o mundo, até num bocado encontro há uma escolha que eu trouxe no dia 29 de outubro, se não me engano, do John Lennon e o Imagine. E esse mundo ideal que eu gostava que existisse. Se houvesse mais pessoas, mais duas estão aqui no universo, o mundo seria mais ideal. Seria ideal mesmo. Mas não há. Portanto, vamos ouvir uma música do Aladdin versão brasileira, é a Roberta Richards, O Mundo Ideal. Já falei. Eu só sorri, portanto vamos à música. Calma. Eu daqui a um bocadinho já falei, ainda me estou a recuperar. Pela positiva, como é lógico. Vai para a janela, vai tomar uma meia de leite, faz o que quiseres. Até já, meus senhores e minhas senhoras, o mundo ideal. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza. Nunca pedi a voar, o mundo ideal. É um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer. Até parece um sonho. Momento de discurso de Oscar Adinho. Urso! Termina o momento. Vamos lá, música. Antes de mais, quero agradecer ao elemento da plateia presente. Agora está a dançar. A quem dá as boas noites e as boas tardes e os bons dias na Antena B no Canal 2. Que certamente saberão quem são, não é? Depois, se não saberem, eu posso dizer em off. E agradecer a ti, Nuno. Desculpa, Amílcar. Desculpa, troquei tu, Nuno. Assim já ouço. Pronto. Agradecer também à Lúcia e à Joana. De facto, foi apanhado totalmente de surpresa. E pronto, não tenho palavras. Ainda estou assim meio surpreendido e a tentar, digamos, organizar aqui as palavras. Sinceramente, estou. Isto está a ser gravado, mas é a única vez. Não está aqui a ser gravado 3, 4, 5 vezes para aparecer nada, não, está a ser. Aliás, como tudo, habitualmente é gravado à primeira, não é? Só quando as gravações se perdem é que a gente tem que repetir outra vez e aí gravar a segunda, mas é sempre à primeira. Mesmo quando achar que canta aqui a música do Mundial, mas pronto. As vezes que eu me lembrei eu tenho ti, porque o Waka Waka fechou o quadro da música. E olha, o cara está mal do carro, vai estar, era para dizer isso. Pronto, e agora alguém me ligará é altamente. Não, mas a sério, agradeço mesmo, de facto, porque, pronto, não sei, não tenho palavras. Mas alguém já reparou na minha balança? Por acaso, já estás mais gordo. Olha, eu estou... A primeira vez que me disseram que estava mais gordo, eu estava contigo. Foi quando estávamos na estação de São Bento, depois a manifestação. Não, mas estás mais gordo que na altura. Oh, boy, pois estou. O meu tio passou por mim, estás mais forte. E eu, fui mais forte, foi a primeira vez que me disseram. E as caraças, a seguir, diz logo... Epá, por acaso, eu escapei a barriga. Olha o caraço. Lembras? Lembro perfeitamente. Estávamos na estação de Quimboio. Quimboio. É... Bem, vou meter aqui uma coisa que já não estava esquecendo. Estou a continuar a falar, pá. E agradeço mesmo. E à Joana e à Lúcia, que participaram desta gravação, bem como às outras três pessoas, por não dizerem o nome, não sei se posso dizer aqui ou não, e portanto vou optar para não dizer. Ah, se o que tu quiseres, é? Pronto. À Margarida, à Laurinda e ao Miguel. Meu sincero obrigado. Miguel, se faz favor. Pronto, está bem. Estava aqui a pensar naquela música dos Rio Grande. A Laurinda faz vestido. Tens de Margarida, só me recordo da Tony Pesqueiro. Há outra, que o meu pai cantou ontem. Anteontem, dos Vozes da Rádio. Dos Vozes da Rádio tem uma margarida. É? Tem, sim, senhor. Não sabia. Não é essa para não? Não, ah, pois, não tem música de Natal, que é para fechar isto com muito bonito. E vamos fechar. Tens com... 27 minutos para falar, não é? Vamos. 7 minutos e 15. Agora já são menos. Vamos fechar com música. Por acaso, vamos fechar com uma música lindíssima. É uma música fantástica, eu acho. É talvez das músicas mais bonitas que eu já ouvi até hoje. A seguir às tuas. Não, a seguir à Vaca de Fogo da... Madre Deus. Desmadre Deus. Mas dizia eu... Outro dia viraram-se para mim. Oh, Nuno, como é que chama aquele grupo português que agora já não canta? Canta, tem muito sucesso com o Adro. Com o Adro. O Adro. Ai, desmadre Deus. O Adro. Não se lembrava de coisa. A Mary. Fala. Pronto. Sem dúvida agradeço, porque pronto, não... E pronto, e desejo a todos também um bom Natal. Ah, já vamos embora? Pronto, feliz Natal. Hoje não há sexta música. A todos que participaram na gravação e a todos os que mesmo participaram, enfim, e a todos os ouvintes, a toda a gente, um bom Natal, pronto. De facto, não estava à espera, foi uma surpresa e tanto. Quanto a músicas, vamos ficar aliás com So This Is Christmas, que é uma música, como disse, talvez das mais bonitas que já ouvi até hoje, que é a música da Celine Dion. Esta música, eu não sei quando é que ela foi gravada, sinceramente, mas eu conhecia numa altura em que eu andava à procura de sound effects e encontrei esta música, que tinha o tamanho impressionante de 550 e tal capas, ou seja, estava com qualidade pior do que um telemóvel, mas pronto, conseguia-se perceber a letra. Era uma música de facto bonita e depois eu consegui aqui a versão. Gostei de facto de ouvir essa música e hoje é uma referência. É uma referência. Eu já sei que a música original é dos Beatles. Não, o que era isto? Eu já sei que essa música original é dos Beatles, mas gosto muito da versão. Acho que a versão da Celine Dion está muito mais sentida. Pronto, e vamos fechar com essa música, So This Is Christmas, da Celine Dion. E pronto, e é isso. Desejo a todos um bom Natal, desejo a todos também uma boa segunda-feira, uma boa terça, porque nós também já agora chego à conclusão que tu estás doente. Porquê? Intervenções de 4 minutos, 5, foda. Uma boa quinta também, e porque não também uma boa sexta. E uma 2015. Também, como elas gigantes antes. Aliás, pois realmente eu acho que ainda mesmo desejar um 2015, porque 2012 esquece, 2013. Melhor é, mas 2014 vai ser subida devagarinho, por isso 2015. Pronto, aliás, já voltámos a fazer antenor em 2015. Desde 3 anos estamos em crise. Em hibernação. Deixa-me só desejar mesmo um bom Natal, mais em concreto às equipas de locução e de produção e realização. E ao Mouco também, coitado. Ao Mouco? Ao Lula dos Tomates. Ah, bem. Está bem. Não podias achar que era pouco. Eu tenho aqui essa gravação, deixa-me mesa. Acho que é melhor não. Pois em off. Nós hoje ouvimos a música inicial da versão portuguesa do filme Um Natal com Mickey. A resposta foi de João Portugal, sempre Feliz Natal, não é? Corcunda Notre Dame, do filme Corcunda Notre Dame, a melodia Longe do Mundo. Respondeste com o quê? Já não me lembro. Anda lá, pensa. Com os Anjos nesta noite. Sim, Anjos e Susana nesta noite. Ah, esqueci-me de dizer, meti a gravação do coisa. Nesta Noite Branca foi a música que abriu a minha pequena atuação na festa da Ceia de Natal deste ano. A Nesta Noite Branca foi a primeira música que eu toquei. Ah, e era isso que eu tinha dizer na primeira intervenção. Estavas aí a tocar em Dó, Lá, Fá e Sol. O Nesta Noite Branca também é igual. É como o Stand By Me ou Carol do Nação, como eu digo, acho isso não é. A quinta melodia foi do filme Aladdin, O Mundo Ideal, cantando em versão brasileira, Herbert Richards. Por acaso, não acho que não era o Herbert Richards fazer para a Disney, mas fazemos conta. É o nome mais notável. Vamos estar com o This Is Christmas. This Is Christmas? So This Is Christmas. So This Is Christmas, trazido pela Céline Joaquin de Canadá. Céline Dion, eu hoje não vou mandar-me ao Canadá. Céline Dion e... É verdade! O que é que foi agora? Sabes que eu lembrei de ti esta semana? Então diz lá porquê. Lembrei. Pois. Não, lembrei-te esta semana porque também encontrei uma amiga minha, búlgara! Ah, falei com a Nádia. Mandei-lhe mail também e tudo. Eu por acaso também mandei a Liuba, mas ela não respondeu. Vamos embora? Feliz Natal para todos. Vou já meter isto no parte final da música. Feliz Natal para todos. Que dê tudo uma boa noite, uma boa consoada. Comam tudo e coisa do mundo. E bom Natal. Ah! Isso. E boa, pois. Pronto. Wish, exatamente. E Happy New Year. Logo lá estaremos em família, tu com a tua e eu com a minha, todos com todos, e ficamos todos felizes. E yeah, but nice. E vemo-nos um dia destes. E yeah, but fixe. Para a semana cá estaremos. Ah, também no último dia do ano. É verdade, já viste a coincidência? Agora fechamos. Já viste. Ah. Podes falar. Ah. Já viste a coincidência? Sempre que é, sei lá, imagina. Sempre que é Natal, sábado. É verdade, sábado. Sempre que é sábado de Natal, depois já sabe o ano novo, já viste? Então até à próxima semana. Até à próxima semana. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good new one just begun.